A praia fluvial da Vouda tem uma característica que a torna única. Esta praia é a confluência do Rio Alva e da Ribeira de Pomares, que cria aqui, em período de cheias e particularmente com as enxurradas, cria aqui um problema de destruição da estrutura da praia. E neste momento nós temos que definitivamente encontrar uma solução que reconfigure esta praia. A reconfiguração da praia está a ser feita mediante um protocolo entre o município de Oliveira do Hospital, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Aquilo que vai ser feito aqui é uma obra de engenharia hidráulica para mudar a reconfiguração, alterar a configuração da praia, portanto melhorar o escoamento das águas, evitando que se criem aqui remoinhos que destruam portanto, a praia, as almofadas de areia, a zona balnear. Portanto, neste momento temos um acordo de princípio, estamos a trabalhar numa candidatura a fundos comunitários no âmbito do PRR para acautelar esse investimento que necessita de alterar a estrutura desta área aqui do açude. Esta zona aqui da almofada de areia também terá que sofrer melhorias para que quando haja grandes níveis de pluviometria, ou seja, quando chova muito, quando haja grandes cheias e enxurradas, as águas que vêm da Ribeira de Pomares ao chocarem com as águas que vêm do Rio do Alva evitem a destruição da praia. Este é um esforço que temos que fazer para melhorar esta praia e definitivamente transformá-la, deixar que ela seja um calvário anual de recuperação e de investimento sucessivo. E naturalmente que a Vô agradece, e o dinheiro que é aqui aplicado na recuperação ano após ano da praia, e este ano foram aqui gastos entre 25 a 30 mil euros, mais uma vez a recuperar toda a área destruída, possam ser aplicadas noutras finalidades aqui em Avô.